Vamos lá começar. Imitando o Dante. Boa noite. Eu sou o Magali e está começando mais um Tweep News. E eu estou aqui com o nosso correspondente de quadrinhos, Mônio. Olá a todos. Boa noite. E estamos também aqui com a presença do nosso correspondente para assuntos irrelevantes, o Presto. Boa noite. E hoje a gente vai tá se reunindo para mais um Tweep News, comentando as notícias do mês. As notícias que ninguém se importa, porque todo mundo já leu. Então, na internet, as notícias do mês é tipo você, nos anos 90, falar das notícias dos anos 50. Poxa, maior sacrifício para conseguir filmar no final do Fast Comics lá com som super ruim e todo mundo ficou reclamando. Só porque a gente demorou um pouquinho para editar. Todo mundo? Mas a gente vai falar sobre isso durante o programa. Mas para abrir, acho que a primeira coisa que teve menos notícia, mas que chamou atenção, é o novo jogo do Aranha, anunciado na E3, né? Notícia saiu dia 14 de junho e, por enquanto, é só um teaser. O que teve? Tem um uniforme novo nele que eu achei que ia ter mais reclamação do que já teve. Pô, pessoal, vocês já foram melhores nisso. Cadê o mimimi? Decepcionaram, Magari? Pois é. Eu achei que, nossa, vai ser uma bosta. Vai ser um uniforme lixo, um baby mimimi. Mas não, vi pouca reclamação. Já saiu tanto uniforme. Eu posso começar a reclamar daquela aranha branca gigantesca que tá ridícula. Pronto. Nossa, acabei de ver. Tá feio pra caramba essa aranha branca mesmo. Tá vendo? Tá mais feliz agora, Magari? Agora sim. Mas o... Não sei se o jogo não vai ser desse jeito, só o Cinematic. Mas a ação parece estar legal. Não sei como vai funcionar com os controles. Tá aparecendo no mesmo estilo dos últimos jogos. A diferença é que agora não vai ser baseado em nenhum filme, vai ser uma história original. Tava na hora, né? E é legal. Ah, vai ser uma história original, basicona, como qualquer outra. É melhor do que se pegar o universo do filme e ter que ficar preso a ele. Os últimos foi sacanagem. Você precisava jogar o jogo pra entender a história do filme. Porque uma coisa terminava no outro. Mas enfim. Não sei, eu só assisti os filmes e não me fez falta de nada de jogo, então. Não, tem algumas pontas soltas durante o filme que são resolvidas no jogo. Tipo, ratos, que eu tô lembrando de cabeça agora, entendeu? Pra história principal não é tão relevante, mas se o filme mostra uma coisa, ele se propõe a mostrar tudo, né? Você não tem que depender. Ratos, então. Ele mostrou. Onde? Aquele carinha com o soro do... Que tava fugindo com o soro do lagarto no primeiro filme. Ele fugiu com o soro, teve uns policiais se transformando, tudo isso é desenvolvido no jogo. Olha, foi tão relevante que eu nem lembro disso, pra você ter uma ideia. Ah, mas aí não mostra, nem toca no assunto no filme, né? Se bem que eu não gostei do filme também, então o filme foi relevante. Mas enfim, essa foi a notícia, ainda é só um teaser, um minuto e vinte só de... Mostrando esse novo jogo. Deve sair. Eu não sei quando que vai sair, mas se só tem o teaser, vai ser acho que pro ano que vem só. Mas junto com isso, passando para outro assunto, outra pauta, nos quadrinhos, esse ano deve começar o Dead No More. Oh, já é nesse mês, em junho. Pra alegria do Magari. Voltaremos com clones? The Clone Conspiracy. Vai marcar aí o retorno do Chacal, né? E quem que é sacar essa... Nessa imagem, um cara que parece... É o Chacal. É o Chacal com essa... máscara. Tá usando um terno de Norman Osborn e uma máscara de Chacal. Tipo... É, essa máscara de Chacal tá parecendo, na verdade, um Batman estranho. É, então, é que ele tá com uma máscara de Chacal tipo Anubis, né? É Anubis que era o Chacal, né? Na mitologia egípcia. É. Não tá Não tá aquele Chacal que... Maroto que a gente via de sobretudo na saga do clone dos anos 90, né? Sim. De qualquer jeito, é um avanço ao Chacal peludo de sunga dos anos 70, então já é um avanço. Parece que eles vão trazer mais gente de volta à vida, né? Então, começou o boato com isso, mas agora sabemos que na verdade serão clones, pelo visto, né? Assim espera. Ou, se for pra trazer um clone, que traga a Gwen Stacy, que sobreviveu, que nem era necessariamente um clone, né? mas que sobreviveu da segunda saga dos clones. Ou ela morreu em algum momento, eu esqueci dela. Não, a última vez que a gente já viu foi ela indo embora no finalzinho da saga. Pouco antes de acabar então, a saga. Acho que ela não apareceu de novo depois. Que eu me lembre, não. Magari, nosso especialista em sagas do clone. Caiu, foi embora. Porra, Magari, não tá tão ruim assim o assunto, vai. Pior que ele caiu mesmo. Então, nosso correspondente internacional resolveu ir para terras internacionais a nado. Pior, era nosso âncora, né? Ele tá afundando. Então a gente vai ter que continuar nós dois o programa. É a vida. Apenas com correspondência. Te mando uma carta, espero correr entregar e assim vai. É isso aí. Eu estranhei que a gente tá falando de clone e ele tava quieto, cara. Então. E a gente perguntando e tal. A gente perdeu o Magaren no meio do caminho. Mas continuando, porque o jornal não pode parar. Outra coisa voltada para os quadrinhos foi no Fast Comics. A gente fez um vídeo, eu e o Dante, com a Carol Pimentel. Um vídeo de 5 minutos. Pegamos ela no pulo. Ela estava passando lá. Carol, vem rápido, vamos gravar um vídeo aqui do jeito que dá para gravar. Aí abri o tripé, coloquei a câmera fotográfica, porque a minha filmadora já tinha acabado a bateria. E foi aquilo que vocês viram. A gente teve vai ter várias novidades pro... Na verdade não são novidades, são... Ela organizou tudo o que vai acontecer no próximo semestre, né? Acho que a partir de agosto não vai sair mais mensal nenhuma, da Marvel inteira, e no lugar vão sair os encadernados reunindo as mini-sagas da Guerras Secretas. Cada mini-saga correspondente mais ou menos a um período importante da Marvel. Triste não ter as mensais, né? Você não acha? É que lá nos Estados Unidos também parou, as mensais foram canceladas, né? E aí você não tem nem material. Acho que a ideia do Guerras Secretas era isso mesmo. Assim como eu disse no vídeo, quando a crise nas Infinitas Terras chega, tudo para. Isso não se está pirando, entendi. Os mundos estão sendo destruídos, então nenhuma história é relevante a não ser as que ocorrem naquela saga. Embora não seja grande coisa, né? E embora eu vá comprar a maioria. Mas enfim. A única revista que vai sair, vai continuar saindo, é a bimestral do Aranhaverso. Fechando os últimos arcos de história pré-Guerras Secretas. E a própria Aranhaverso vai ter um especial, acho que em novembro. Não, em outubro, que vai reunir as histórias do Spider-Verso. Do Spider-Verse. Da Guerras Secretas. Basicamente a gente fica com Aranhaverso em agosto, outubro e dezembro, com as histórias da Spider-Woman, Amazing, Spider-Gwen, Gwenpool e a Silk, e da Guerras Secretas, Renove Seus Votos, Spider-Island, Spider-Verse e 2099. E aí em dezembro, se tudo der certo, na Comic Con a gente tem a nova, extremamente nova, e não tão nova assim, Marvel. All new, all different, all necessary. É assim que fala. Com a nova cronologia, de pós-guerras secretas, com tudo que a gente tá esperando. A Carol não adiantou e nem eles devem saber direito como que vão ficar as edições no próximo... A partir de dezembro, ou praticamente a partir do próximo ano. Mas possivelmente o Homem-Aranha vai ganhar... pelo menos mais uma mensal. Talvez Aranhaverso se transforme numa edição mensal. Vai ser... Enquanto que X-Men vai perder, né? Seria? Sim. Então, não sei se eles vão mudar de nome. Porque eles já têm a revista Aranhaverso, né? Então, depois eles podem manter, mas pra ficar publicando aquele material, né? É isso que eu tava pensando, né? Material especial, tipo... dessa mesma forma, bimestral. É, pode ficar publicando o Web Warriors num título Aranhaverso. Que não deixa de ser Aranhaverso. Não, sim. É que assim, a partir de dezembro... Eu não sei necessariamente a partir de dezembro, mas a partir do ano que vem a gente tem 11 histórias do Homem-Aranha por mês sendo publicadas. E deve ter também vários especiais, que o Homem-Aranha sempre tem algum especial saindo. Então seria até uma ideia interessante ter a revista mensal do Homem-Aranha, ter uma Aranhaverso e ter mais uma talvez, quem sabe, Guerreiros da Teia seja um bom nome para uma terceira revista que venha bimestralmente, trimestralmente, para... Ou colocar como colocar no desenho animado, né? A Rede de Guerreiros. A Rede de Guerreiros. Ué, a gente não tem a Teia de Seda? Cara, mas não é difícil de perceber que Web Warriors é Guerreiros da Teia, né? Sei lá. Cai melhor até pelo tema, né? Mas eu não sei o que cuido da tradução disso, quero mais é que se exploda. Depois, quando chegar, a gente critica. Não, no desenho animado já chegou, né? Eu não vi a versão dublada. Tá vendo? Você é errado. Eu não sei nem onde passa, na verdade. Eu vi no Netflix. É, eu não tenho Netflix. Eu tenho o Now. Presto, o Now ainda... sai do século XX, cara. Vem pra século XXI, vai. E a Net ainda não tem a terceira temporada no Homem-Aranha. Mas enfim, para dar menos trabalho para edição, vamos passar para os filmes. A gente tem várias notícias dos filmes. Primeiro, logo depois que saiu o outro Tweep News, 2 dias depois saiu uma... O André Marques fez uma review do filme do Homem-Aranha, do filme do Capitão América, mas principalmente da inclusão do Homem-Aranha na Marvel Studios. Ele fez uma cronologia, tudo que aconteceu e tal. Assim, caprichado. Foi bem legal. Quem não leu, leia, que vale. Falando todas as relações com os quadrinhos, foi bem interessante. E aí a gente já tem a Concept Art, já sendo organizada para lançar esse ano ainda, do filme do Capitão América, Guerra Civil. No post tem algumas páginas, inclusive, e principalmente as páginas com o Homem-Aranha, ele lutando contra o gigante, ex-Homem-Formiga, ou também Homem-Formiga. Não, ainda é o Homem-Formiga, né? É que é um Homem-Formiga gigante. É, então ele ficou gigante, mas não mudaram o nome dele ainda. Ele ainda é o Homem-Formiga. Eu sei, é que... Até pelo que ele se transformou. Ah, ele já tá sendo vendido na Amazon. Nossa, eu falando besteira, não leio a matéria completa. Ele já tá sendo vendido na Amazon, e embora no link tá falando que é 202, já baixou de preço. Frete grátis, amazon.com.br, e a Amazon pode fazer mandar o cachê pra mim. Tá R$180, R$180 e R$180. Com frete grátis. Temers. No momento, pelo menos é Temers, né? Pelo menos até o momento. Nunca se sabe o que, que vai acontecer. Sabe o dia de amanhã. E aí a gente começa as notícias do... Não, a gente ainda tem uma storyboards do Homem-Aranha 4. Do finado, nunca executado, Homem-Aranha 4. Parece que o mistério gordinho ia aparecer no filme. E o Abutre. Tem uns... É um storyboard. Se colocarem o mistério nesse naipe aqui, exatamente o que eu sempre falei, que ia ser uma participação ótima pra ele. Aparece como um vilãozinho que ele acabou de prender, sabe? Não precisa fazer pode ter uma boa cena de luta, mas nada assim muito gigantesco, porque é só uma cena. Uhum. Assim como colocar o Rhino no final do Amazing 2. Isso. Eu gostei daquela cena. No caso, como é um mistério, já põe ele sendo preso mesmo, porque é mais divertido, né? Sim. Eu preferia que tivesse continuado o Homem-Aranha do Sam Raimi e tal, mas não vamos entrar nessa discussão. Agora a gente já passou 10 anos. Ah, tá. Todo mundo queria, mas época. Não deu, né? Fazer o quê? Mas não deu. E o storyboard parece bem, bem interessante. Não. É uma historinha bem, bem básica. Deveria ter sido legal se a gente assistisse. Vamos ver como que vai ser esse novo, que o novo Homem-Aranha já, o Homecoming, já indica que vai ter o Abutre. Já indica, já foi. Já tá certo que vai ter o Abutre e quem vai ser o Abutre vai ser o ex-Batman. Isso não é certeza. Ele falou que a participação dele não seria pra ser Abutre. Então, na última sexta-feira eu vi uma notícia que tava confirmado que ia ser o Abutre. Caramba, esse povo não se decide, mano. Você não dá pra ficar atualizado? É, eu sei que o que a gente tem, pelo menos de certeza, é que o Robert Downey Jr. vai ter uma ponta. Obrigado. Eu não sei se a ponta dele vai ser com a Marisa Tomei ou não, mas a Marisa Tomei estará também, que ela é a Tia May. A ponta dele, ele chegando pra tomar um cafezinho lá. É, então. E outros atores foram contratados. É uma contratação bem interessante, porque ela mostra uma diversidade bem diferente do que a gente está acostumado com os filmes do Homem-Aranha. A gente tem latino, tem paquistanês, tem negro, não é só o padrão branco de olhos azuis ou de olhos castanhos, que é o Peter Parker. Como o Stan Lee gostava de ressaltar, né, os belos olhos castanhos de Parker. Stan Lee, isso aí não. A história do Homecoming vai se passar no colégio, né? O Peter ainda vai estar no colégio. E embora tenha indicado, a gente já sabe de vários atores que vão participar do filme, a gente não sabe que personagens eles vão atuar. Eu acho até que, embora não tá aparecendo, tipo, tal pessoa é o Flash Thompson, tal pessoa é Mary Jane, tal pessoa é a Gwen Stacy, eu acho que alguns desses atores que foram escalados, eles já são esses personagens conhecidos, mas eles estão escondendo o jogo, pelo menos por enquanto. Chega a ser curioso como estão escondendo bem as informações, né? Sim. Normalmente vaza tudo tão rápido. A Marvel não, mas pelo menos a Disney, com o Star Wars, ela conseguiu reter bastante informação. Com o Star Wars eles fizeram um milagre. Que foi bem legal, foi bem surpreendente. Se eles trabalharem da mesma forma com o Homem-Aranha, eu acho que a gente já sabe o suficiente do Homem-Aranha pra ir assistir. Não precisa revelar até a cena final, pós-extra, e a que vai ser revelada só no Blu-ray. A gente já... Ele já é um personagem forte o suficiente para não precisar trabalhar o marketing dessa forma. Pode trabalhar de outra forma. Plenamente, pode gerar tudo. O hype dele sem precisar mostrar a história do filme, cara. Sem mostrar os personagens, sem mostrar nada. E o fator surpresa, se eles fizerem uma boa história, o que a gente tem que apostar que vão fazer, tendo essa surpresa vai ser ainda melhor. A gente vai estar A gente vai estar pelo inesperado, né? Eu acho que o... Tem chance de ser bem melhor se eles não ficarem mostrando tudo a cada 5 minutos. É como diz aquele ditado, né? De onde a gente menos espera, de lá é que não sai nada mesmo. É isso aí. Outro ator que vai participar é o Kenneth Choi. Ele já tinha participado do Universo Marvel, mas como ele era um dos soldados da equipe do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, acho que ele já morreu. Então talvez seja o neto ou bisneto dele. Ou só uma pessoa aleatória que parece muito com ele, por que não? Sendo bem preconceituoso, ele é japonês, né? Agora você foi maldoso. E que mais? E outro personagem, outro ator que foi escalado, bem conhecido, é o Donald Glover. Talvez não seja bem conhecido, mas é que eu assisto Community. É que eu assisto Community, então eu conheço ele mais. E teve uma época que estavam querendo que ele fosse... O Miles Morales e tal. Tá um pouquinho velho pra ser o Miles. Então, alguns... Ele já tá velho pra ser o Miles. Alguns anos atrás, quando tava no auge de Community, ele já era um pouquinho velho pra ser o Miles, mas ele podia fazer o papel. Agora ele não pode mais, principalmente com um Peter Parker de 16, 17 anos. Mas é legal que ele esteja no elenco. Eu gosto do ator, eu queria que ele pegasse um papel legal pra aparecer mais no cinema. Pra não falar que ele nunca foi o Miles, ele fez a voz do Miles no Ultimate Spider-Man. Na terceira temporada. Outro ator que foi escalado foi o Logan Marshall Green. Ele já fez aquele filme Demônio, que se passa todo num elevador. E o Prometheus, entre outros filmes. Eu conheço mais ele pela fisionomia do que pelo nome, e é mais um dos atores mais conhecidos dentre os não tão conhecidos que foram escalados. E para finalizar, a gente tem o início das filmagens do Homem-Aranha. Elas já começaram agora no comecinho de junho. Aí tem algumas fotos e tal. Ele deve estrear em julho do ano que vem, e provavelmente, se eles começarem a filmar agora que vai começar a sair as notícias do filme e tal. Como eu disse, espero que não saiam muitas notícias. Eu espero ser surpreendido para bem daqui a um ano. E acho que só. Essas foram as notícias do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não leram qualquer um desses links, entre lá que vocês vão ter muito mais profundidade do que a gente apenas comentando por cima. Dando umas pinceladas sem vergonha aqui. Então a gente fica por aqui e nos vemos. Nos ouvimos no próximo programa. seja ele qual for. Até mais. Abraço.